Управление пожара Лисовойта. Лисовойта, вот так, сделал нам же. Após bridge, up Zulu no meia, Bravo até Zulu, direto trive após conforme. Controle 120, decimal 8, aciona 5520. Mike Romeo Golf, no pátio 3, reporte acionamento e táxi. Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette, portão número 5, TAS 3190. Livre decolagem, zona 0, vento 1950 graus, 09 nós. Tá livre decolagem, temos 09809. Região 06, prossiga. Ele vai para a decolagem, região 06. Livre 5491, livre pouso, pista na 0, vento 1, 50 graus, 109. Livre pouso, está baixado e travado. Vai ao meu Lima, controle agora em 120, decimal 8. 128, grato, Romeu Lima. Controle de Salvador, é o triplo papá Romeu Lima, decolou e transfere. Romeu, mantém que é sério no corredor forte, é forte 20 milhas. Vai chamar 20 milhas para o Romeu Lima. Na meia, controlando 208. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, 9809, passaredo. Boa tarde, 9809, suba 180, saída Arbor. 180, Arbor, 9809. Curtíssima zona 0 para livre decolagem, vento 1, 50 graus, zona 0 noite. Reporte fora do sol, vai de 06. 2 graus, está aguardando a campanha. João, terno 1260. 388-260, com 925. Professor de Salvador, para passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec de Cairo Lourenço, confirme pessoas a bordo. Está com 02 a bordo. Flores de Paris, Vitor Mike Quebec, é forte ingressar no corredor Interlagos, 1014 ajuste. CV Delta, solo 1, 2 anos de São Luís. 2 a 9. Controle 9809, Boss Arbor, poderia voar direto Vitória da Conquista? Autorizado, 9809. Trato. Corrigindo, posição 3, Vitória acabou de mudar. Nilo, passo 3, posição 3. 108. 208. Controle, Guardião 06. Guardião 06, mantém aqui acesso ao corredor Axé, reporte final Ondina. Reporte final Ondina, 06. Boa noite, 56 para Recife, autorizado, nível 390, Aper Whisky 58, decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, 5547, transponder. Então tá com baixa intensidade hoje. Como é que tá agora? Agora alto, claro. Tinha pronto posição. 0143, desço para 4, meu pé na chegada, bom, se ajuste no 014. O 143 autorizado, bom, filho. Bom, obrigado, não, Suzão de Andino, Guardião 06. Um abraço para reportar, Guardião 06. 2, 3, 4, 5, até o regresso. Até o regresso, pô. 7567.com. Autorizado Brasília, 360, AP Zulu no 7, decolada 10, curva direita, Arbor Elefa, 120, decima 8, 55, 50, 3567. Arbor, transição Elefa. Alfa Romeo, November, India Mike, acione o código transponder 0224. Ó, solo, faça o cheque de equipamento, ok? Clareza 1. É, clareza 1. Salvador, boa tarde, voo 912, passando a externa, não tem mais tarde travado. Voo 16, 12, livre pouso, pista 10, ventou 140 graus, 092. Livre pouso, pista 10, voo 16, 12. Yankee Mike, acione 4, transporte 0224. Salvador, November, Yankee Mike. Aqui é o meu gol, prossiga. Autorizado, para vir aí, é só na meta. Sim, é só na, chama o táxi. Será o táxi do gol? Fazendo transferência, vim pra lá que é bem. Gráfico do ISQ, mantém o 1510, confirma a procedência. Copiado, mantém o 1510 na prova rotatória e aguarde transferência. Prova rotatória. Vitor, tá matando o Vitor Mike. Vitor Mike Beck. 295, Vitor Mike Beck. Salvador, Papatango, Vitor Mike Beck, boa tarde. Quebec, eu tô zero final da 1-7, após 3 Quebec, final 1-7, após 3 milhões, Vitor Mike Beck. Passarido 9809, Recife, em 1. 28.8, alterna 1260. 28.8, 1260, passarei do 9809. O 96 aqui, Mike, já está assinado 0224, não responde? Copiado. Informe o tipo da aeronave, 96 aqui, Mike. Alfa 28 Alfa, copiado. Controle de Salvador, pode dar boa tarde. Não tem problema, da Gol Cruza 230, para 1-0, copiando a informação. Plano 601, autorizado chegada bom, se desce para 4.000 pés, renegão no 014. Ajusta 2014, desce para 4.000 pés, não precisa bom, renegão no 014. Para 1-0, 1-0. prossiga. Uma 6, 1, 2, Gustavo 27, libere direita. Vieto, solo 1, 2, 1, Gol 1, 6, 1, 2. Paulo Salvador, boa tarde, gol na 6, 1, 2. Leandro 2, táxi de Alfa, em ponto 3, ponte Juliette. Alfa, ponte Juliette, boa, 6, 1, 2. Três milhas, Vitor Mike Quebec. Três milhas, sinal 97, Quebec, Vitor Mike Quebec. Para ser avistado, repouso pistão na 7, usando 1 a 50 graus, 1 a 2 nós. Repouso na 7, Vitor Mike Quebec. Boa viagem. Ok, só confirmando o ataque 8 para o táxi? Só autorizando o táxi. Via peste principal, ideal, pelo ponto de espera da 10, chame torre 1895. Via Oca 1895, muito grato, até a próxima, mais um rolo. Juliette, voa 6, 1, 2. 6, 1, 2, vou observar passagem de uma aeronave de cano forte, vai ingressar no pátio principal, após a passagem do mesmo, vai ingressar na Juliette para a posição 1-3. Juliette para a posição 1-3, extrema após a passagem, tá? 3 autorizado, dá presente, ingresso na Juliette para 1-3, autorizado. Juliette para 1-3, presente, voa 6, 1, 2. O Gol, você vai observar a passagem ainda da nave do Gol, que vai ingressar para o Remoto 3, após a passagem da mesma, prossegue com o táxi. Prossegue após a aeronave da Gol, com a entrada da Gol. Vai acordar o Gol no 8,5 para o puxo. Falo que após a passagem da aeronave e sair da guarda, que vai para o pátio, para o ponto de esperada 1-0, o aparelho vai funcionar a resposta, tá? Piloto 5-0. Boa Mirandão 0014, motorizado na LS, porte estabilizado. Palmir 14, desce para 2000 pés, reportará estabilizado na LS, 6143. Desce do Azul 4206, 310 para Recife. Azul 4206, Recife 310. Via do Perisque 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle no 208 e transpõe 5553. Deixa autorizado 310, Puca Caju, decola a curva esquerda pela Amplio 58, 208, 5553. Procedimento correto, respondo para o posicionamento 4206. Somente para 3.510, em negócio 014, Lima Carlos Branco. Bravo de Luiz, Sami Torre, 1845. Solo Web, 672-3.60 Galeão, para o Centro Atis, tração de tráfego aéreo, posição 62. 722, Galeão, 360, autorizado, via do Pesulo 10, após conforme rota do plano, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, linha da Bridge, controle no 208 e transponder 5561. Autorizado, Galeão, 360, DEL, linha da Bridge, Pesulo 10, decola da 10, curva direita, após 1208, controle 5561, transponder 6722. 722, procedimento correto, respondendo para o posicionamento. Camarada 22. Contato radar, vai para o nível 430, Veleda. Fabel 430, voando direto, Leda, ao Mike, meu gosto. Gono 601, destaque ao nível de voo 060. Vamos tráfego nessa posição de 3 horas a meia milha. Um Bravo Eco 20, cruzamos 050 para 3.510, rumo sudoeste. Meia milha? Afirmo. Ok, então restrito agora 062, a 0 centro do tráfego. Fala, boa noite. Eu vou estar aqui, eu tenho 2.3, vou entrar na Natal. Poderia encontrar pessoas a bordo? Fala, dois. Boa noite, 5.000, 3 horas táxi, via Índia Alfa, do ponto esperado no 0, Chime Torre, 1.995, que nega 1.0, ao lado, boa viagem. Táxi, via Índia Alfa, do ponto esperado no 0, Chime Torre, 1.995, que nega 1.0, 601, no Galeão 360, pronto. Pronto, copy, 6201. Para o Galeão, autorizado 360, via o Pesulo 10, pode conforme a rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, linha da Bridge, controle no 208, transporte 5545. 0014, livre LS, possibilidade. Para 2000 pés, 1014, autorizado XRE, reportará estabilizado, no 601. Lima Charlie Bravo, desce para 1.500 pés, que negou no 014. 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, Lima Charlie Bravo, vou direto rotatório. localizador, estabilizado em LS 6143. Você não é 6143, completo sinal de Semi Torre 1-1-8-9-5. Confirma a mensagem 6143, Serena. Semi Torre 1-1-8-9-5. 6143, daqui a pouquinho, 6143. 19 para a Vitória da Conquista, autorizado 200. Decola da pista 1-2-0. Posso curva direita, sair da Arbor, direto Vitória. Controle 1-2-0-8, responde 5-5-6-2. Presente. Continue a aproximação, guardando 3 André Pouso. Guarda, 6143. Esquina Gama 014. Gama 014, na 08 mais. Isso no máximo, fechamento correto, pode tudo para o estacionamento. Todo mundo pronto para o custo de estacionamento, 52 ou 9. Mike Romeo Golf, foi direto Brice, estamos centro Recife, 13325, alterne 13395. 13325, 13395, Mike Romeo Golf, obrigado, bom dia. Bom dia. Lima Charlie Bravo, faça 1360 à esquerda, tem um tráfego a 7 milhas, um Charlie 150, mantendo 1000 pés, em espera para a aproximação da piscina. Controle Salvador, boa noite, 56, boa tarde. Boa noite, 56, boa tarde, contato radar, para o nível 390, vai Puca. 390, Puca. Você é com pouso, 6143. Cheiro, chame torre, 1-1-8-9-5. E-629, São Paulo, 360, pronta? Afirmo, 360, pronto. Para São Paulo, 30360, piloto fisgo 1-6, após conforme a rota do plano. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da EL, saída após bridge, controle 1-208, transporte 5-5-6-0. Estou em Salvador, Cogel, boa tarde. Até o 1-6-0, estabilizado no X-Ray visual. 1-6-0, é o número 2, para todos, muito boa tarde. Continua a aproximação, reporte marcador de Serra. Voltará, Índia Serra, Baixada Travada, 1-6-0. Bom, de 5-5-6-0. 3-6-2-9, procedimento correto, faz plano para posicionamento. Volta para o posicionamento, 3-6-2-9. Luiz, que tem contato visual. O vento é de 1-30 graus com 7 nós, tem livre pouso na 97. Novembro, antes Mike da presente, foi direto rotatória, segue tráfego na sua posição de 2 horas a 4.5 minutos. Para reportar, mais ou menos entre 200 e 150 pés, exatamente alinhado com a pista, já é um duro bus. Muito obrigada. O Bravo que Luiz, que no solo aos 4.